Não há condenação para quem se entrega com verdade, humilde coração. Irá nascer para todo o que crer. Só basta aceitar a chegar em contrição, disposto a derramar sua vida com fervor. Teus caminhos, pois nova chance te dou. Vou lançar todos os teus erros no mar. Novo coração te darei. Vai e não peques mais. Não há condenação para quem se entrega com verdade, humilde coração. Irá nascer para todo o que crer. Só basta aceitar a chegar em contrição, a derramar sua vida com fervor. Então vá e não peques mais. Então vá, refaça os teus caminhos, pois nova chance te dou. Mas então vá, refaça os teus caminhos, pois nova chance te dou. Vou lançar todos os teus erros no mar.